configuration 132.05. Truck of force in the vicinity of your drone. Otherwise, you receive information uniform. Aeroporto Internacional de Salvador, informação em uniforme, 2003, Zulu, vento 1, 70 graus, 12, nós, visibilidade maior que 10 km, céu parcialmente nublado, 1700, 10, ajuste de altímetro, 1015, nível de transição, 045, temperatura, 26 graus, procedimento ILS, Echo, para pista, 10, pista em uso, 10, rádio farol, Salvador, inoperante, controle Salvador, 1-2-0, decimal, 8-0, torre operando na frequência 1-1-8, decimal, 9-5, solo e tráfego, 1-2-1, decimal, 1-0, atenção, taxiway, alfa, interditado, entre taxiway, Juliet e taxiway, Índia, aeronave com destino ao pátio militar, contestar operações Salvador, 1-2-2, decimal, 5, bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo, informe que retirou informação em uniforme. International Airport, information uniform, 2003, 0, wind 170 degrees, 12 knots, visibility more than 10 kilometers, traffic 1700 feet, altimeter section, 1015, condition level, 045, temperature, 36 degrees, ILS X-ray, procedure, for runway 10, active runway, 10, TRM district, Delta, radio beacon, out of service. Over approach control 120 decimal 80. Compass tower on 118 decimal 95. Ground control on clearance 121 decimal 10. Attention. Taxiway Alpha Charlie. Between taxiway Juliet and taxiway India. Aircraft some familiar open. Contact with overall operation 102 decimal 5. Truck of course in the vicinity of your drone. Otherwise, you receive information uniform. Aeroporto Internacional de Salvador, informação e uniforme, 2003, Zulu, vento 1, 70 graus, 12, nós, visibilidade maior que 10 km, céu parcialmente nublado, 1700, 10, ajuste de altímetro, 10, 15, nível de transição, 045, temperatura, 26 graus, procedimento ILS. X-ray, para pista 10, pista em uso 10, rádio farol Salvador inoperante, controle Salvador 120, decimal 80, torre operando na frequência 118, decimal 95, solo e tráfego 121, decimal 10, atenção, taxiway Alpha, interditado entre taxiway Juliet e taxiway India, aeronaves com destino ao pátio militar, contestar operações Salvador 122, decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação em uniforme. International Airport, information uniform, 2003, 0, wind 170 degrees, 12 knots, visibility more than 10 kilometers, catch rate 1700 feet, altimeter setting, 1015, condition level, 045, temperature, 36 degrees, ILS X-ray, procedure, for runway 10, active runway, 10. 5, táxi via Alfa, mantém posição antes da táxi Aquilo. Alfa, mantém antes da Aquilo. Guardião 06, ciente, então mantendo a separação com o Guardião 07, tem pouso aprovado no pátio do Gaia, chame, solo controlado, vento agora de 1,7 a 0 graus com 1,9, ajuste 615, Guardião 06. 06, solução. Guardião 07 aos 54, estacionar frequência livre, bom descanso. 5 pushback, estacionamento. 397, aguarde para o pushback. A gente mantém a posição. Ao 55, seu solo, vai estacionar a frequência livre, bom descanso, senhor. Tem saída prevista pouca transição Aracaju, aguarde cópia. Com 4 horas e 25 de autonomia, alternando Porto Seguro. É o VB, a outra aeronave transmitiu em cima. É o V de 43. 143 a bordo, altímetro 1095, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1, noite de 95, bom voo. Centralizado pátio Índia, até o ponto de espera da 10, pronto, 2,29. Azul 27, ano 5, táxi via Aquilo para o pátio 3, observando a aeronave da companhia saindo do pátio. Aquilo para o pátio 3, assistência da aeronave da companhia. 97 autorizado, chamar o táxi. Passo 25, 9 Uno, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 180 graus com 09 nós, ajuste no zero no 5. Passo 27, 12, autorizado a chamar o táxi. Copiou? Ah, sim, chama para o táxi. Sim, chama para o táxi, porque é o 2-7-2. Autorizado Recife, nível 350, via Perzulu 17, saída Fuca, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decima 8, aciona 5006, corteja. Quando é 5006. Botejamento correto, chama para pushback acionamento. Abaixo para o táxi 2712. Certo, aguardando para o táxi 2712. Para o táxi 2397, completamente 211, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. 211 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 21 noite, 95, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 1895, 4 horas na 3897. Alô 2712, segue como no número 2 no táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite, sinal 95, bom voo. Certo, sinal número 2, São Paulo de espera, 185, ó, grato, alô 2712. Torre Salvador, Bona Vista 3897, que voo 3090 para 1. Pista 3897, autorizado alinhar e manter pista 10. Ali, manter na 0, 3897. Oito, nove, sete. Condições de após decolagem manter proa até 5.000 pés e curvar à direita somente após contato com o controle Salvador em 120.8. Afirmativo, então decola, mantém 5.000 pés, mantém a proa até cruzar 5.000 pés em contato com o controle, tá? 3897. 3897, mantém proa até 5.000 pés, livre decolagem da pista 10. Vento agora de 180 graus com 10 nós, então 3897. Livre decolagem da pista 10. Torre Salvador, boa noite, azul 27, Zodan, 1-2, 2712, boa noite, após o início da rolagem do Airbus da TAM, ali mantém pista no 0, azul 2712. Entra, faz a noite do TAM, ali mantém 1-0, azul 2712. Cuidado, chama para o táxi. Decolado ao 07, mantendo pro até 5.000 pés, chame agora o controle em Salvador em 120.8, tenha um bom voo, chefe. 2208 com o controle da 3897, mantendo a pro, bom serviço. Igualmente, chefe. Controle Salvador, boa noite, 3897, mantendo a pro. Na 3897, após 2.000 pés, vou direto Leda, subindo para o 320. Após 2.000, direto Leda, subindo 320, 3897. Após 2.000, voa Leda ou Dael para o 3897? Leda, usando 3897. Obrigado, 3897, vamos Leda. Alinhar na 1-0, 0-0. 2712, livre decolagem, pista no 0, vento 180 graus com 1-0 nós, ajuste 1015. Livre decolagem, ajuda aí, 7-2. T712, decolado ao 09, chama agora o controle Salvador em 120.8, tem um bom voo, senhor. 1208, Azul 27, 1-2, correto. Controlado Salvador, boa noite, Azul 2712, sua escuta. Azul 2712, contato radar, suba para o nível 170 via saída Conde. Gente, na Conde, 170. Azul 272, efetuando desvio? É negativo. Bono 705, autorizado a chegada a bordo, direita para 4 mil pés com ajuste no 015. Ajuste 1015. Descida para 2.000 pés por 0585. Paulo Guarulhos. Boa noite, eu chamo 6259, saída prevista da Elde da Morte para guarda de cópia. Da Elde da Morte, vai ao chamar 6251. Paulo Guarulhos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vitória, boa noite. Boa, 645, boa noite, saída prevista da Elde da Bidev, aguarde cópia. Salvador, Azul 4206, com 122 a bordo, 3 horas de autonomia, eu tô indo a Maceió, pronto para o táxi. Confirma a autonomia? 0300, 3 horas. Gente, 122 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9-5, bom voo. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1895, Azul 4206, obrigado, senhora. Pronto para a cópia? Pronto, Sargo, siga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10, via Piraí, DCT 1 BAD, Upper Zulu 44. Saída da Elde da Motiva, decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5023, coteja. Então, 360, Upper Zulu 10, Piraí, direto BAD, Upper Zulu 44. Decola da 10, primeira curva direita da Elde da Mótima, transponder 5023 e controle 31208, Xanera 6259. Cotejamento correto, chamar para pushback sonamento. Plantará para chegar aqui para mim, estou chamando a 2, pronto. Bono 645, pronto para 4. Autorizado a minha área, decolado para o 0 azul, 4206. É o Leda Bidev. Decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5026, coteja. 3.6 aprovado, 50, decola 10, curva direita, é o Leda Bidev. 1208 é o controle após e 5026 para responder para o gol, meu batido. Protejamento correto, chama para o feedback acionamento. Chama. 7.12, solicita a nível final 150. Autorizado, 272, nível final 150. 150 autorizado, 712. Controle o azul 2591, solicita coordenação com o centro nível 180. Autorizado nível 180, azul 2591. 80, grato. Estabilizado 2585. O 02585 completa com a torre 11895. 1895, obrigado. Então, 3897, chama o centro Recife na frequência 133-925. Recife 1325, já 3897. Meia, na boca passando mil pés. Azul 4206, contato radar, suba para o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via saída PUCA, o azul 4206. Força Aérea 2582, Salvador. Força Aérea 2585, Torre Salvador. Salvador, Força Aérea 2585, na aproximação final, marcha travada. Força Aérea 2585, vento 210 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, 2585. autorizado o back track para a área VIP da base aérea. Força 2585 no salão 20, autorizado o 180, ingresse no hotel, reporte pista livre. Reportaremos o 2585. Azul 2591 a 5 meia milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, suba para o nível 180, chama o controle Ilhéus, 120, decimal 1. Controle Ilhéus, 201, ó, Azul 2591, boa noite. Autoridade, bom 705. No visual, estacionar a frequência livre do posto aéreo 2585. Bônus 705, desce para 2 mil pés, autorizado final, reposta estabilizado. Para o táxi, chegou o número 645, com 133 a bordo, 3 horas e 40, Campinas, hotel. Costa 206, chama centro Recife, na frequência 125, decimal 45. Recife 2545, azul 4206. Eu vou no meu patinho, Pontifera, 0 0 1. Luna 645, boa noite, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 2, 20 grau e 08 nós. Ali decola, né? Área 2585, sol, torre. Confirme o número de a matrícula, Força Aérea 2561, não? 85. Não possua, apenas Força Aérea 2561 no destino Porto Alegre. Foi passado o plano pelo 2585 e Salvador para Porto Alegre. Não seria esse? De algum erro na direção? Iremos verificar o Força Aérea 2585, aguarde. Lono 645, decolar 227, chame o controle em 120, decimal 8. 208, 645, abatendo. 295, grato. Controle, Salvador, voo por 645, decolar, boa noite. Lono 645, contato radar, soltado 360, via saída da EL. 360, via saída da EL. Liga. Informação, Vitor, está no espaço. 3, Alô 2781, autorizado Vitória da Conquista, nível 200, saída Arbor, transição Elefa. Após Elefa, DCT Oplor, DCT Conquista. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5036, coteja. Autorizado 200, para Vitória da Conquista, saída Arbor, transição Elefa. Pós-direto Oplor, pós-direto destino. Colada 10, curva direita, 1208 ao controle, 5036. Fechamento correto, chama para feedback e sonamento. Amaral Azul, 2782. Azul 2712 é 64 milhas, Nordeste Salvador, serviço cadastro terminado. Chama o controle Aracaju 120, decimal 3. 1203, Azul 2712. 1705 no solo de 30, libera a direita, chame solo em 121 decimal 1. 1-1, o Série 2585 na escuta? A gente chegamos com a Sala IS Militar, mesmo informou que o plano foi apresentado na Sala IS de Brasília com o nível e a rota incorreta. Por isso não foi aceito. Incorreta, confirma. Repita a mensagem? Será que em contato com a Sala IS Militar? Poderia confirmar quais são os níveis? Foi o nível e a rota. Incorreto. Será que em contato com a Sala IS Militar? Papá Romeu Papá Hotel Delta, Juan Approach Mari para a chegada Mari, descendo para o nível de voo 050. Ryanair 6259, 146 a bordo, 5 horas, Galeão. Gente, 146 a bordo, altímetro no 015, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 2, 18, esse é uma 95 com voo. Índia Alfa, no ponto de espera 18, 95, 1289, está no 015, obrigado. Manda a Juliette no CD. Número 5, após passagem do Oceaneiro à sua esquerda, segue via Juliette, com o seu número 2. Juliette, após o Oceaneiro, né? É 02. No 645, chama centro Recife, na frequência 133, decimal 25. Recife 3325, 645, boa noite. Corre, boa noite, vamos chegar no 1259, próximo ponto espera pronto. Oceaner 6259, boa noite, autorizado. Alinhar e decolar, pista 10, vento 2, 10 graus, 08 nós. Pista 10, pista 10, Oceaner 6259.